espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Em março agora faremos 21 anos. E esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro de 2020, uma linda manhã do verão brasileiro. E estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita ao vivo da nossa querida União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Já de há tempo, a gente nota no movimento espírita, tanto na rádio como na televisão, nessas palestras, uma tendência de muitos palestrantes falarem sobre o suicídio. E hoje o tema maior é também o suicídio. Até porque as estatísticas são alarmantes, nos impressionam. Quem se dedica a estudar fica realmente impactado com os resultados e com aquilo que encontra. Que todos nós devemos dar uma atenção especial a esse tema, principalmente dentro do círculo em que vivemos. Porque sempre acreditamos que o fato acontece lá, mas muitas vezes acontece aqui. E nós, como espíritas, temos o dever de estar atentos a todas essas situações e desequilíbrios que permeiam todas as famílias humanas. E por essa razão, hoje, o nosso estudo, sempre o livro básico, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós estamos trazendo hoje um estudo que faremos mais adiante sobre um duplo suicídio por amor e por dever. E nós abordaremos esse estudo, mas antes eu procurei lições que pudessem trazer esclarecimentos. E como é de hábito meu, eu trouxe aqui o livro Libertação, que eu reli ultimamente, e numa frase de Gubbio. O Gubbio é o instrutor do André Luiz, que ele acompanha o André Luiz e o Eloy em várias missões. E num desses momentos que o Gubbio está fazendo uma palestra, orientando algumas pessoas, ele fala uma frase que eu nem vou... Um texto, né? Uma frase longa, né? Que eu nem vou ler, mas eu vou destacar algumas frases do Gubbio que, de certa forma, estarão relacionadas ao suicídio também. E nessa mensagem, o iluminado instrutor Gubbio diz que a mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. E eu fiquei a meditar o que ele queria dizer com essa frase. E eu entendi assim, que a mensagem nessa frase, o espírito ao encarnar vai ser inserido num ambiente onde existem forças primitivas e apelos santificantes. E mais adiante, o Gúbio continua. Nosso organismo perispiritual, que é fruto sublime da evolução, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. E aí eu fui ver o que é um aparelho magnetoelétrico. É aquele gerador elétrico de impulsos periódicos de corrente alternada. E a mensagem nessa frase, apenas por comparação, o perispírito tem eletricidade e magnetismo, produzindo impulsos e corrente elétrica. Aí você começa a já ver um vínculo entre a primeira frase e a segunda frase. E mais adiante, Gúbio fala assim, o espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, através do coração e do cérebro. E eu fiquei entendendo qual a mensagem que o Gúbio estava querendo inserir ali. E eu entendo que o Gúbio quis dizer, o corpo biológico dispõe de canais que possibilitam a influência inferior e ou superior. E finalmente, o Gúbio fala assim, cada espírito escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Sobre nós existem influxos primitivos e apelos santificantes. E eu entendi que a mensagem era, como disse Nelson Mandela naquele filme Invictus, somos o dono do nosso destino e o capitão de nossa alma. Esse é de um poema, né, de 1875, que ele cita. E ele fala na última frase, quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe conscientemente a companhia que se lhe afiniza. Mensagem, a vontade pode e deve ser educada e disciplinada. Quando nós entendemos esse texto e colocamos esse texto sobre pessoas que se suicidam, a gente percebe que muitas delas, ou a grande maioria delas, perdeu a disciplina mental, perdeu a educação espiritual, se afinizou com forças negativas e acaba, por várias situações, agravando aquilo que sente, aquilo que pensa, entra num estado de desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico e muitas vezes, no desespero, comete o suicídio. Então eu começo esse programa citando esse pequeno exemplo do Gúbio e despertando em todos nós o desejo de aprofundarmos o maior entendimento sobre esse tema, que é um tema do momento e invade todos os países do mundo. E criando essa situação, eu posso dizer com muita alegria, muito bom dia, Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus, né, nós privilegiados estamos aqui participando de mais um programa Visão Espírita. E logo estaremos comemorando 21 anos. Vamos chegar na nossa maioridade. E que nós possamos, nesse dia de hoje, refletir sobre esses assuntos tão interessantes e sobre essa questão, essa frase que o Geraldo leu, me lembra a figura dos foguetes espaciais. Então, quando nós queremos lançar um foguete, nós temos que aplicar uma energia tremenda, porque esse foguete ele vai ter que vencer, primeiramente, a força gravitacional da Terra. Então, somos nós, nos primeiros anos da nossa vida espiritual, primeiros séculos, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós estamos tentando nos desvencilhar da animalidade. À medida que esse foguete vai se encontrando no espaço, a força motora dele já não é tão... Por quê? Porque já está liberto dessa força gravitacional. Então, nosso grande esforço hoje é exatamente nesse ponto em que nós nos encontramos. Nós sofremos muitos apelos da animalidade. O Paulo repetia sempre aquilo que eu quero, quer dizer, ele já tinha consciência do que devia fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Então, nós estamos assim numa frase crucial do nosso processo evolutivo. Tanto assim que Emmanuel, numa referência, diz que nós vivemos séculos incontáveis e viveremos milênios sem fim. Quer dizer, ele nos coloca bem próximos ainda do início da nossa evolução. Então, que nós possamos fazer uma força danada, porque o momento requer. Nós estamos falando do suicida. O suicida normalmente é aquele que chegou num ponto de descuido, algum momento onde ele acabou praticando o suicídio. E realmente depois, para você sair dessa esfera de atração, é muito difícil. E isso a doutrina nos mostra. Cada vez que a gente faz um recuo, a energia necessária para sair desse atoleiro que a gente se meteu é enorme. Então que a gente resista. E a gente faça todo o esforço para, no mínimo, ficar estacionado, mas não regredir. Porque cada vez que a gente entra num compromisso para sair daquilo, realmente é uma luta, enfim. Como nós conhecemos, então a nossa obrigação de avançar é cada vez maior. Agora, temos também obrigação com o nosso próximo. É a finalidade do nosso programa. É divulgar o evangelho, divulgar a doutrina espírita, que é o meio pelo qual as pessoas, ao conhecerem, se tornarão mais aptas para vencer esse progresso que depende de cada um. Muito interessante a sua imagem, Luiz, ao comparar com o foguete, porque eu li as declarações de alguns astronautas que foram para o espaço. Esse esforço do foguete subindo, claro que o astronauta estudou, ele sabe, mas quando ele está no foguete, ele fala, poxa, não vai conseguir, não vai dar, porque uma força muito grande que ele puxa para baixo, e ele vai, tudo treme até que ele alcança, aí parece que acabou o esforço, que ele entra numa outra dimensão, né? Então, muito interessante essa sua colocação, muito obrigado. E também nessa atmosfera, posso dizer, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Tirou umas férias merecidas, né, Geraldão? É verdade. Nós ficamos com saudade de você aqui. É gostoso quando estamos nós quatro juntos aqui. A gente criou já uma sintonia, uma afinidade que permite inspirar-nos em níveis mais altos. Sim. Do que sozinho. Por isso que a gente sempre fala, estude em conjunto, se possível, faça o Evangelho no Lar com a família toda, a vibração melhora do grupo e as coisas melhoram para todos, né? A inspiração, inclusive. Eu vou postar daqui a pouco esse comentário do Gúbio inteiro aí no nosso Facebook, para quem quiser reler. Lógico que todo mundo pode ir lá no livro Libertação, no capítulo 2, ler o capítulo inteiro. Isso, isso. Então, enquanto o Geraldo estava ali comentando, eu estava lendo, e eu li o parágrafo seguinte a esse comentário, que na realidade é do André Luiz, né? Não é do Gúbio, né? O comentário que você leu é do André Luiz, e o Gúbio daí ele fala em cima do comentário do André Luiz. Ele fala, entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime? E ele começa a discorrer, eu acho que ele elucida muito no seu comentário a frase de cima, porque ele traz para o dia a dia. O André Luiz, ele fala da teoria, do processo, né, da mente se conectar aqui e ali, de que forma funciona, perispírito e tudo mais. E o Gúbio, ele então traz para o dia a dia. E eu vou postar os dois parágrafos, se o Geraldo permite aqui, que é ele que trouxe o primeiro, mas eu vou postar os dois, porque eu acho que faz muito sentido a explicação que vem depois. E aí ele fala assim, que mesmo aqueles que se desviaram para caminhos do crime são utilizados por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes. Olha aqui, é assim, às vezes a gente não gostaria de ver uma pessoa num movimento falso da sua alma. Mas a espiritualidade utiliza até esse movimento falso para fazer o bem, né? Ela talvez mostre para o que está do lado, olha o que você não deve fazer. Talvez ela mostre para esse... porque muitas vezes a pessoa, você fala para a criança 20 vezes, não põe o dedo na tomada. E um dia ela vai lá e enfia o dedo. Daí ela entende, ah, por isso que meu pai falava que não devia pôr o dedo na tomada. Dá choque, né? Então, às vezes a gente quer poupar tanto a pessoa da experiência, e hoje é um problema da educação atual. Muitos pais querem poupar das dificuldades que nós tivemos na infância, a minha mesmo, né? A minha infância, ela foi simples, a gente não tinha acesso a brinquedos, ganhava um brinquedo no Natal, e olha lá, era tudo muito restrito, e a gente hoje quer dar tudo pro filho, e esquece de dar a oportunidade de experienciar a ausência do brinquedo, que também é importante. Então a gente tem que tomar cuidado nesse processo da educação espiritual que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitos espíritos têm a tendência ao suicídio. Cabe a nós, que somos educadores, que estamos dentro de uma doutrina que nos alerta para isso, esclarecermos, levarmos as pessoas ao estudo, levarmos as pessoas à reflexão para elas terem mais subsídios para lutarem contra os padrões e as tendências. Muito bom, meus amigos. Começamos bem o programa Visão Espírita de 16 de fevereiro. E sempre lembramos que é uma busca do programa Visão Espírita incentivar a todos os ouvintes a frequentar a Casa Espírita e ali fazer os seus estudos da doutrina espírita, principalmente relendo, estudando, resumindo a obra de Allan Kardec. Sempre falamos aqui, e porque achamos importante, você pode e deve ler muitas obras espíritas, mas não deve esquecer de estudar Allan Kardec. Tudo começa por Kardec. Se você não tiver o domínio da doutrina, dos livros básicos, você não vai entender muito bem esses romances que existem por aí. Por isso que pedimos essa atenção a todos vocês. E nesse momento pedimos ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa maravilhosa prece na voz da Terezinha, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. Já está chegando quase ao seu final aí, já existem, a maioria das lições foram estudadas e já devemos nos programar para um próximo livro aí, talvez o Fonte Viva, né? Não sei. Mas hoje está com Allan a leitura e começando os comentários. O capítulo hoje é o número 49, com o título Exortados a Batalhar. E começa com uma citação de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E Emmanuel faz o seguinte comentário. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o Mestre dos Mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação, o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. A mensagem é clara, né? E o Evangelho, ele repete isso a cada instante. A fé sem obras é vã. Não adianta nada acreditar. O conhecimento, ele nos leva a ter acesso à informação de como a coisa funciona. Agora, nós é que temos que fazer acontecer. E a questão da fé sem obras é vã é muito clara e muito categórica. Não adianta nada a gente ficar sabendo e ficar marcando passo. Aliás, um dos pontos em que se toca mais na Casa Espírita é exatamente esse. Você veio aqui para receber o amparo, receber o consolo, né? Ter o contato e se reequilibrar. Mas agora a tarefa é sua. Você já se reequilibrou, agora tem que andar. Então, nós não podemos ficar esperando que pelo fato de nós aceitarmos a Jesus, que nós nos simpatizarmos com a sua fala, com o seu evangelho, a partir daí somos criaturas protegidas de Deus. Pelo contrário. Afinal de contas, se nós tivermos contato com a verdade que ele vem nos trazer, nós precisamos exemplificar exatamente da forma como ele fez. Ele nos trouxe o evangelho, mas a vida dele, do começo ao fim, foi luta. Foi luta e superação. E ele nos mostrou isso para evidenciar o sofrimento, a dificuldade? Não. Ele nos mostrou isso porque não existe caminho para o progresso senão pelo esforço próprio. Nós acabamos de colocar o exemplo do foguete. O foguete, para sair da gravidade terrestre, ele precisa aplicar uma energia imensa, que é para se libertar daquela gravidade. E a mesma coisa somos nós. Nós precisamos, através do nosso posicionamento, do nosso exercício, nos livrarmos daqueles arrastamentos, né? Que nós, pelo nosso próprio passado, nós trazemos conosco. O nosso passado foi construído em cima da destruição para se sobreviver. Só sobrevive os mais fortes. Sim. Né? Você vê no ninho do passarinho lá, o passarinho menorzinho, coitado, que ele está ferrado. Por quê? Porque os outros vão fazer questão que ele suma para dividir com menos gente. É a força da natureza pela sobrevivência. E aí, dentro dos instintos, toda a regra é essa. Isso aí é para que nós possamos construir a nossa evolução. E tudo cresce exatamente por isso. Eu canso de repetir aqui o time do Bernardinho. O Bernardinho, ele tinha 15 títulos de 18 que disputou. Mas por quê? Porque ele fazia os caras treinar 9 horas por dia. Era aplicação. Então, com relação à nossa existência, é exatamente isso. É difícil superar os obstáculos? É. E por que é difícil? Porque nós ainda estamos muito ligados àquilo que nos atrai. Então, por estarmos ainda ligados à inferioridade, esse esforço para sair dela é maior. Agora, à medida que nós vamos vencendo cada esforço, nós nos tornamos mais aptos a vencer a próxima etapa. Porque cada avanço é uma libertação. Nós vamos. É como se você estivesse saindo de uma areia movediça. Você vai saindo, você vai deixando de sofrer aquela atração, aquela influência, aquela coisa que te puxa para baixo. E aí, quando você dá o salto para fora, você vê que realmente é a libertação. Você não depende mais daquilo e não está mais sujeito àquela atração. Então, a nossa vida é exatamente essa. E à medida que nós vamos avançando nesse sentido, nós vamos nos fortalecendo para crescer cada vez mais. Isso aí você vê no nosso dia a dia. As empresas de familiares, elas nasceram de um esforçado lá que sofreu a vida inteira para fazer aquilo. Agora, quando ele passa as coisas para os seus seguidores, aqueles que encarregados de tocar a coisa para frente, se ele não os preparou dentro do trabalho, dentro da aplicação, a empresa vai para o buraco. Por quê? Porque se ele só tratou de criar facilidades para aqueles que deveriam seguir a sua tarefa, ele criou pessoas mal acostumadas. Pessoas que não sabem o que é dificuldade. Essa é a maior dificuldade de uma empresa familiar que não subsiste. Porque não foram criados os herdeiros naquele sentido de esforço. Geralmente aquele cara que pega o seu herdeiro e bota lá na faxina para começar dentro da empresa, é uma empresa que continua avançando. Porque ele soube dar a educação, aquele impulso para as pessoas saírem daquilo. E o evangelho é muito claro. A vida do cristão não é de facilidades. É uma reflexão muito interessante. E o que eu acho gostoso, que a gente está falando aqui de sintonia, né? Ontem, naquela mesma palestra que fiz lá na União Espírita, eu justamente estava convocando a todos nós, né? Porque lembra que a gente primeiro convoca a nós mesmos quando fazemos uma palestra e depois convida os outros a aceitar a própria convocação, né? E eu estava convocando a todos, justamente para a reflexão que se coloca no final desse texto, onde fala-se da valorização da vida do espírito imortal. Então, receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz. Olha só, ninguém está sozinho. É isso que ele está falando aqui. Nós temos todo o apoio do mundo. Ninguém está sozinho. mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade. Quer dizer que estamos numa linha de batalha, num momento da nossa encarnação necessária para a evolução do nosso psiquismo, buscando amor e a verdade na Terra, através de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então, era a conclusão da minha palestra de ontem, era exatamente essa frase aqui. Eu não lembro de ter lido aqui, estou lendo agora que o Geraldo trouxe. É, a vida imortal do espírito, o nosso psiquismo imortal que vai sendo construído, ele tem que triunfar sobre nós mesmos. Ele tem que ser melhor do que eu sou amanhã, não melhor do que ninguém. Nós não estamos numa competição com o outro, nós estamos aqui num processo de autoaperfeiçoamento, de autoevolução. E nessa busca, é lógico que ainda oscilamos entre a animalidade e a espiritualidade, oscilamos ainda entre o modelo do Cristo e as distrações do homem encarnado. Nós oscilamos, é natural, a gente ainda não está no nível perfeito. Nós estamos nesta busca que ele chama do mestre dos mestres. Ele é o ideal, ele é o desenho, o plano. Está lá idealizado para nós procurarmos aquele modelo, mas nós estamos longe. Mas isso não pode servir de desalento, ao contrário. Essa distância que nos separa, ela pode muitas vezes ser percorrida numa vontade forte de mudança de direção, num propósito forte de mudança de direção. Se você acordar todos os dias com o propósito de se esforçar, não quer dizer que no final do dia você vai ter sido perfeito, mas você vai ter dedicado mais tempo à evolução desse espírito imortal do que às distrações do corpo físico, que é a ferramenta de evolução do mesmo. Muito bom, Alan, muito bom, Luiz. Ontem eu estava vendo a televisão, naquele canal History H2 lá, e estava falando, passando filmes, né, resgatados de várias guerras que ocorreram no Oceano Pacífico, da ação americana, ação alemã, e realmente são os horrores da guerra, é horrível aquele clima, as pessoas que vão à guerra voltam traumatizados, é um trauma para essa encarnação inteira. E curiosamente, a gente abre hoje o livro Vinha de Luz, e o Emmanuel, que não escreve nada sem querer e nada por acaso, ele coloca: exortados a batalhar. A palavra batalhar vem de batalha, luta, guerra. Então você, quando está na espiritualidade, se preparando para reencarnar, você está sendo exortado a batalhar. Na guerra, você vai matar o seu inimigo. E ontem a gente via no filme os indivíduos tramando modelos de ataque, preparo para matar o inimigo. Mas o Emmanuel fala: exortados a batalhar. Quem é o inimigo numa transposição de ideias? É você mesmo. Você tem que vir ao mundo para batalhar e matar aquele homem velho. Aquele homem velho não pode continuar mais, porque ele atrapalha a sua vida. Ele é um indivíduo que ele segura você embaixo. Então você precisa matar, com duas aspas de cada lado, esse homem velho. Mas como é que você mata esse homem velho? Fazendo essas estratégias de como vencer o adversário. E essas táticas passam pelo Evangelho. Para você vencer, você precisa passar pelo Evangelho. É difícil? É difícil. Pelo menos para mim, é difícil. Porque o homem velho ainda ele é muito vivo dentro da gente. Nós temos aquelas virtudes da superfície, de ser educado, de ser gentil, mas quando você vive a prova, em geral você manifesta aquilo que é o real dentro de você. E não é fácil. Quando você vem nessa vida e você vivencia uma batalha, você pode até superar, mas você sai traumatizado dessa vida. como, muito parecido com a guerra. Ninguém você, sai sem arranhão, né? Ninguém sai sem arranhão. Você volta para casa, vencer a guerra. Tá sem uma perna, perder um olho. É assim. Então, a guerra que eu vi ontem se parece muito com essa guerra. Então, o Emmanuel fala, eu vi naquele livro Nosso Lar, só para finalizar, aquele espírito que estava voltando para reencarnar, e vários amigos se aproximaram e falaram, boa sorte. Eu falei, puxa, boa sorte, ele cercado de todo mundo, porque ele vai para a guerra. Boa sorte, que você consiga voltar vivo, e não ser morto pelo homem velho. Então, que fique uma reflexão para todos nós sobre essa palavra do Emmanuel, exortados a batalhar. 10:06. Agora estamos, lembrando que estamos na União Rádio Web e você pode ouvir o nosso programa ou pela internet, União Rádio Web, você clica para ouvir, ou baixando o aplicativo, aquele do ícone azul, que você pode nos ouvir em qualquer região do planeta. E toda semana o Alan, o Luiz, tem gente dos Estados Unidos, da Argentina, de Portugal, que sempre está nos ouvindo e nos dando a honra dessa audiência. E queremos que você que esteja ouvindo, divulgue para o seu amigo, ouça o nosso programa, faça uma crítica, para que a gente possa também evoluir nessa nossa apresentação. Dessa maneira, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, capítulo 5. Então, lá no começo, falamos da frase do Gubbio, do André Luiz, que falava que ao reencarnarmos, estamos inseridos num ambiente onde você vai ser assediado por forças primitivas ou você vai ser influenciado pelas forças do bem. Mas a decisão cabe a você. No momento da prova, no momento da dificuldade, a sua escolha é que decidirá o seu destino. E aqui estamos no livro do Kardec, em que ele fala duplo suicídio por amor e por dever. E é extremamente curioso, porque 99% ou 100% dos suicídios, eles são aterradores, eles são traumatizantes para aqueles que estão ao seu lado. Então eu passo uma leitura rápida e eu vou jogando Luiz Alain, Alain Luiz fazendo os comentários. Kardec coloca, é de um jornal de 3 de junho de 1862, a seguinte narrativa. Então ele tirou de um jornal da época esse texto e trouxe ao livro O Céu e o Inferno. A jovem Palmire, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso era também muito requestada à sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o senhor, letra B, que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Ou seja, ela começou a namorar esse rapaz. Mas na época existiam outros hábitos, outros costumes. Não obstante essa afeição, por deferência aos pais, Palmira consentiu em desposar o senhor D, letra D. Quer dizer, ela gostava do indivíduo B, mas o pai falou, não, você vai casar com outro. E ela era uma moda da época, um costume, uma cultura da época, ela acabou aceitando essa condição, mas ela gostava do outro. E assim eles permaneceram casados, mas ela nutrindo a paixão pelo namorado que foi desfeito, o rapaz continuava gostando dela igualmente, até se casou com uma outra moça, mas a paixão dele era por essa primeira namorada. E ela convivia com o marido, tendo filho, até que cedo tudo percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos sem que a B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. E, curiosamente, o senhor D, que era o marido, era amigo do senhor B, que sempre o convidava a ir à sua casa. Olha que coisa. E eles se encontravam e era natural que um olhando o outro criava aquele clima. Quer dizer, eu estou sempre vendo a mesma cena, é natural que aquilo fique vivo, fique desperto. Quer dizer, um gosta do outro, o outro gosta do um está casado com a mulher, outro está casado com outro homem, mas fica aquele mal-estar. Até que eles decidem, depois de uma certa trama entre eles, a cometer um suicídio, os dois, um suicídio duplo. Porque ele não aguentava viver com a esposa, não porque a esposa fosse ruim, porque ele gostava da outra. E ela também não aguentava com o marido, porque ela gostava do outro, não porque o marido fizesse alguma coisa errada. Os dois, maridos e mulheres, eles eram bons, mas eles não gostavam. E eles tramam no momento em que o marido vai embora, os dois tramam e se asfixiam e morrem. E desencarnam. E aí existe a seguinte declaração feita num grupo espírita da época. Evocação da suicida. O encarnado, o dirigente daqui. Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Resposta. Nada vejo. Nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, que noite. E que véu espesso me circunda a fronte. Então, ela mesmo desencarnada, se suicidando junto com aquele a que ela amava, ela estava cercada de uma escuridão total e ela não conseguia perceber nada. Nova pergunta. Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? E ela responde, singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me. E eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Quer dizer, o sofrimento era tanto, ela falava, vou morrer. Mas ela já tinha morrido. Né? Ela tinha essa sensação. Terceira pergunta. Experimentais qualquer dor física? Resposta. Todo o meu sofrimento reside aqui. Aqui. E o dirigente. Que quereis dizer por aqui, aqui? O espírito responde. Aqui, no meu cérebro. Aqui, no meu coração. É provável que, visível, o espírito levasse a mão à cabeça e ao coração. Esse foi o entendimento deles. E aí o dirigente. Acreditais na perenidade dessa situação, quer dizer, esse brilho, esse inferno entre aspas, vai se continuar? Oh, sempre, sempre, ouça às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam, sempre assim, sempre assim. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento, obtereis perdão. E o Espírito responde, que dizeis? Não ouço. Nova pergunta. Repetiremos que os vossos sofrimentos terão um termo que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. O Espírito. Não ouvi, além de sons confusos, mais que uma palavra. Aí o dirigente fala, mas a palavra que você não ouviu é graça? Ela fala, seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça, mas sem dúvida o fizeste à alma que por aqui passou junto de mim. Pobre criança que chora e espera. Aí o Kardec faz uma observação. Uma senhora, presente à reunião, declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida a comoveu e que de fato mentalmente havia implorado em seu favor a graça de Deus. Então o dirigente falando uma coisa, mas alguém fez a prece, falando em graça. Foi a prece. É. E aí, finalizando, ela falou assim, o dirigente, disseste estar em trevas e nada ouvir? Aí o Espírito fala, é-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando me desenha um semblante que chora. O dirigente, mais uma vez, mas uma vez que ele aqui está sem o avistades, quer dizer, o amante, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Quer dizer, nós sabemos que ele está aqui, mas você não está percebendo ele? Né? Ela fala, ah, não me faleis dele. Devo esquecê-lo presentemente para que do crepe se extingua a imagem retratada, que era a imagem que chorava. E o dirigente, que imagem é essa? Ela responde, é de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. E aí o Kardec faz uma consideração, eu passo a palavra a vocês, o Kardec diz, da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver neste suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhe será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo ele procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhe seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura lhe dirijam. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá ser, senão depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas dependente da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece e serão, assim como todos, os árbitros do seu destino. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno para sempre e a ponto de lhes recusar, com certeza por inúteis, as últimas preces? Então Kardec faz um balanço, Luiz e Allan, destacando que existem atenuantes nesse suicídio. E antes do programa até comentava com vocês que existem tipos e tipos de suicídio, modelos e modelos, circunstâncias e circunstâncias, condições agravantes, condições que melhoram, mas é suicídio. Seja como for, é suicídio. Luiz, que lições você depreende desse texto, dessa pergunta e resposta que lemos aqui? Deixa eu só clarificar, né, para ver se eu captei a mensagem certa. Ficaram encarnados dois viúvos, né? Sim. Um em cada lado. Em cada lado. Isso. Então, o primeiro ponto que eu julgo dentro do quadro, que foi o péssimo, que eu julgo assim, louvável, é o fato deles terem optado pelo suicídio e não por ser amantes. Né? Que eles poderiam ter optado e dizer assim, gente, vamos dar um jeitinho, a gente enruste aí, se encontra e vamos, né? Então você vê que o aspecto moral falou alto e eles realmente não conseguiam era conviver com aquela situação provocada, inclusive, você vê que é uma coisa assim gozada, né? Provocada, inclusive, pela procura do outro, pelo amigo, que agravava cada vez mais a situação. Né? Quer dizer, então era realmente assim um tipo de prova mesmo. Alguma coisa tem por trás que eles deveriam resistir violentamente o fato de estarem afastados, apesar de se amarem. Né? Então, primeiro, o fato que os afasta é a decisão dos pais. E depois, o fato de eles estarem se vendo frequentemente. Que aquilo lá, então, você observa aí uma prova muito, muito, muito intensa. Dizer assim, vocês vão ter que conviver sem e resistindo. Então você vê, porque pelo aspecto moral, talvez em outras encarnações eles tenham sido amantes e nessa encarnação eles superaram isso, não decidiram por essa opção. Então sobre esse aspecto você vê que é um fato louvável. O outro fato é que você viu que aquele que estava doutrinando, ele estava conversando com o espírito e, no entanto, o espírito percebeu mais a prece. Então você vê o aspecto da vibração. Né? Quer dizer, naquele diálogo, ele não alcançava aquilo que a prece alcançava. Nossa, interessante. Né? Então, você observa que é mil vezes melhor aquilo que o coração envia, né? O sentimento, você enfatiza muito a questão do sentimento, né? E não o raciocínio. E aí você observa também o seguinte, que O ponto onde eles têm que chegar é o arrependimento. Mas esse arrependimento tem que ser chegado de uma forma muito clara, muito intensa, em que aquilo realmente produza neles uma reflexão que perdure. Entendeu? Quer dizer, então, o que é que nos mostra isso? Que o maior e único recurso que nós que estamos de fora devemos usar é a prece. Porque todo o restante depende daquele que viveu o drama. E a prece é a única colaboração que a gente pode fazer. Não adianta a gente ficar... Você acha que pelos suicidas, um dos remédios, dos principais, é a prece? Isso. Após o suicídio, só existe esse, eu diria. Agora, antes do suicídio, existe esse que nós estamos fazendo. A reflexão para aqueles que estão com intenção e ainda não culminaram com o ato. Esse é o nosso verdadeiro trabalho. Depois que isso aconteceu, aí só nos resta a prece. Muito bom. Alan, gostei, excelente raciocínio seu e percepção do texto, Luiz. Alan. É, meu amigo Geraldo, meu amigo Luiz. A gente não sabe, eu sempre quando eu escuto esses casos assim, eu fico pensando como eu agiria. Eu tento fazer tento de forma compadecida criar uma empatia com tanto a moça quanto o moço, quanto naquela situação, e tentar imaginar a atitude, né? Você vê que ela fez um movimento falso, porque ela teve a oportunidade de casar com quem ela amava antes, e daí, induzida pelo pai, pela situação ali, ela casou com quem ela não amava. E isso foi todo um problema, né? Então tem mais uma consideração aí, que assim, o pai forçou um casamento por interesse algum que não era o amor dela, né? É, porque o outro tinha mais dinheiro. Tinha mais dinheiro. Então o interesse foi esse financeiro. Aí, você imagina, eu não sei se esse pai ainda estava vivo, mas provavelmente sim, acompanhar o suicídio da filha. Nossa, né? Senhora. Então, olha a experiência desse pai, né? Nós aqui somos pais, nós três, pelo menos, o André ainda não, mas olha quanta responsabilidade nós temos na vida de um filho, né? Como a gente tem que ter discernimento, iluminação de como educar um filho, né? Só um parênteses nela. Antigamente se dava muito pelo negócio do dinheiro, né? Agora, a nossa geração talvez ainda esteja sujeita por julgar o outro... Por preconceitos. Não, às vezes acha que é mau caráter. Mau caráter, entendeu? E às vezes... Às vezes a gente quer poupar o filho ou a filha, né? Da experiência de casar com uma pessoa que nós achamos que não é a pessoa correta. E justamente nesse casamento que parece ser o mais complicado, é o que aquele espírito que é o nosso filho, que está nosso filho, vai mais aprender, vai mais evoluir. Ressarcir problema do passado. Problemas que inclusive podem ser seus, porque aquela criatura vai entrar na sua família. Né? Eu sempre brinco que a gente casa de pacote completo. Não é só a mulher ou só o marido que vem, né? É vem o combo completo. Todo pai, mãe, sogro, sogra, irmão, vizinho, pulga, perceber, vem tudo junto. Tudo junto. E isso tem muita coisa a ser experienciada, a se aprender. E aí a moça comete o suicídio que... A gente realmente acha assim, puxa vida, cortou a oportunidade reencarnatória dela, mas ela não via outra forma de resolver aquela situação. Ela não conseguia analisar de outra maneira, né? O que ela podia ter convidado era o marido dela atual, falou assim, vamos mudar de cidade, vamos morar em outro lugar, né? Para se afastar, né? Porque seria uma forma de... diminuir aquela convivência e tal, e de repente ir superando aquela situação. Mas ela achou um caminho triste, né? E agora, ontem eu falava na palestra, olha só, um casal desse que se suicida por um caso de amor entre eles, mal resolvido. Quantas encarnações são necessárias para reparar esse fato? Nossa, é isso que eu digo. Quanto que a espiritualidade vai ter que trabalhar para juntar aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela situação para reparar esse fato? Porque todos sofrem. Todos Pai, sofrem. Mãe, filho, quem primo. Fica sofre muito. E eu até peço assim, Alan, você na sua experiência nas palestras espíritas, Luiz também, quando alguém chega para você e fala, olha, na minha casa eu tenho notado esse comportamento, eu tenho receio que ocorra um suicídio. Quais os conselhos, que orientações você daria a essas famílias que percebem nos seus lares algo caminhando para o suicídio? Olha, meu amigo, eu, como um profissional da área de saúde, eu falaria assim, procure uma psiquiatria. Encaminhe essa pessoa para psiquiatria. Junto a esse trabalho, uma análise pessoal dessa pessoa, do grupo social que ela está inserida, muita frequência na casa espírita, em palestras, evangelho no lar, porque é um arrastamento muito forte. Eu entendo, perfeito, mas muitas vezes aquele que vive, ele é rebelde, ele não aceita médico, não aceita religião, ele está enclausurado numa bolha. Que a família faça o máximo que ela pode para depois não se sentir culpado e não ter feito. Então, não tem como impedir o ato, é individual. A Sueli Caldas Schubert, naquele livro Obsessão e Desobsessão, ela relata o caso de uma família, que a mulher ouvia vozes e ela deu assistência e realmente eram obsessores e ela recomendou tratamento na casa espírita e a família não aceitava. E a mulher veio a desencarnar 3 meses depois. Por suicídio. E aí, assim, o que eu falo é, faça tudo que tiver na sua possibilidade de fazer, para depois você não se sentir culpado e não ter tentado se esforçar. O esforço de ajudar essa pessoa tem que ser no máximo que você puder. Se não conseguiu ajudar e a pessoa se suicidar, é um problema só do suicida, já não é mais seu. Agora, se você não fez o máximo que você podia, você vai ter um sentimento de culpa tremendo. E a você resta a satisfação, e se você puder passar isso para ele antes dele se suicidar, de que o suicídio nunca acontece. Porque você jamais consegue matar o espírito. A primeira grande decepção do suicídio é que ele continua Exatamente. Vivo. Com as mesmas problemáticas ou mais. Ou mais. Vivenciando aquela morte provocada e repetida às vezes até por muito, muito tempo. Você já repetiu o ano? Já. Na sétima série de matemática. Você lembra que, o que você pensava quando Nossa, você concluiu tristeza, que repetiu um ano? Nossa, extremamente amargo. Exatamente, é isso aí. Estudei para nunca mais repetir. E a tua mãe não conseguiu te provar que era assim, mas você experimentou e viu que era assim. Que era ruim mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente brinca, mas assim, é um assunto muito sério e... Para finalizar... Geraldo, é sério, mas é a pura verdade. Sim. Tem gente que só vai ver que o suicídio não compensa se suicidando. E não é o fim. Mas é triste. É triste, isso. Mas não é o fim. Sim, sim. Mas assim, o que eu sempre procuro é despertar aqui no nosso ouvinte é que ele preste atenção no meio onde vive. Esse é um exercício que eu faço. Mas a doutrina é tão consoladora que até isso ela mostra. Sim, é verdade. Entendeu? Não é o fim, porque às vezes as pessoas querem morrer junto. Isso é que nós precisamos entender. É o que o Alan falou. Você fez tudo e o seu filho se suicidou. Nossa. Entenda que o suicídio não é o fim. Ele não conseguiu se suicidar. Ele vai penar mais, vai sofrer bastante, mas não conseguiu se suicidar. Eu entendo que o amor é a única força capaz de trabalhar e vencer essa circunstância. Mais uma vez, eu sempre cito aqui o mesmo exemplo, talvez porque me toque muito. Na introdução do livro Renúncia, Alcíone vai ao umbral, à zona umbralina, contatar Pollux, que era um espírito muito querido. Não sei se era alma gêmea ou não, mas era um espírito muito querido. E ela só consegue tirá-lo das trevas por um profundo, infinito amor que ela demonstrou naquele momento, em que ele desperta no umbral, a percebe, a vê, a abraça e dorme novamente, e quando acorda está encarnado. E aí começa todo o drama que você precisa ler. Exatamente, um livro. Quer dizer, o amor só foi mecanismo para levá-lo à reencarnação. Exatamente. Aí você tem que ver o que acontece aqui, mas o problema é ele que desenvolveu isso. Mas o amor que nós devemos desenvolver, isso é um tema que o Alan fala e que eu também quero pegar carona nisso. Todos nós devemos desenvolver novos padrões de sentimentos, de relacionamento, prestarmos atenção àqueles que nos rodeiam e nos utilizarmos com mais frequência da prece. O Luiz foi felicíssimo na fala dele, quando ele destacou, quando ele pontuou isso, e entre eles a prece. A prece feita com sentimento, com amor, é o mecanismo que desperta as pessoas para vislumbrar novos caminhos. 10 horas e 32 minutos. Muito bem, meus amigos, estamos sempre lembrando que o nosso programa Visão Espírita é um programa que vive da sua colaboração e da sua ajuda, e sempre falamos aqui das contas, porque nós temos um custo aqui com água, luz, o próprio ambiente de trabalho, material, e pedimos que, se você puder, nos auxilie fazendo um depósito identificado. Você pode depositar no Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Essa é a conta de preferência. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Luiz, temos aí alguma atualização? Computada os juros de poupança do dia 16, 13 centavos, nós totalizamos R$4.727,38. Então temos um caixazinho para aguentar pequeno período aí, né? Estamos aí também iniciando uma campanha, esse banner, né, da Rádio Web. Nós vamos confeccionar esses banners para ofertar às casas espíritas que queiram afixar no seu salão principal para fazer o programa da rádio. Excelente. Então, toda casa espírita que tiver a fim de ganhar um banner desse, né, que deve ter aqui 1 metro por 1,5 metro, mais ou menos, que pode ser pendurado num preguinho lá que na frente. Se manifeste, né? Exato, que se manifeste. Que nós remeteremos pelo correio, devagarinho, né? Porque principalmente se houver muitos pedidos, mas todos serão atendidos, é um propósito nosso. Muito bacana isso. Luiz, qual que é a surpresa de hoje, Luiz? Olha, vocês vão ter que ouvir aí, né? Mas tem inclusive o número da música, nome da música, né? Qual é o nome? Ontem ao Luar. Dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua azul, eu te mostrei, mostrando a ti, dos olhos meus correr sem ti, uma nívea lágrima, e assim te respondi. Fiquei a sorrir por ter o prazer de ver a lágrima dos olhos a sofrer. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que eu eu só sei sentir. É mister sofrer para se saber o que no peito o coração não quer dizer. Pergunta ao luar travesso e tão tafu, de noite a chorar na onda toda azul. Pergunta ao luar do mar a canção, qual o mistério que há na dor de uma paixão. Se tu desejas saber o que é o amor, sentir o seu calor, o amaríssimo travor do seu doçor, sobe o monte à beira-mar, luar, ouve a onda sobre a areia lacrimar, ouve o silêncio a falar na solidão de um calado coração. Apenar a derramar os prantos seus, ouve o choro perenal, a dor silente universal e a dor maior que a dor de Deus. Queres mais saber a fonte dos meus ais? Põe ouvido aqui na voz e a flor do coração. Ouve a inquietação da merencória pulsação. Busca saber qual a razão por que ele vive assim tão triste, a suspirar, a palpitar em desesperação, a teimar de amar um insensível coração, que a ninguém dirá do peito ingrato em que ele está, mas que ao sepulcro fatalmente o levará. Muito bem, uma música diferente que surpreendeu a gente aqui. A música chama-se Ontem ao Luar. Luiz, da onde, que baú que você tirou essa música, Luiz? Olha, isso aí, quem nos enviou foi a Neuza Carleto, lá da tua terra, Santa Bárbara do Oeste. Ela nos encaminhou essa manhã e, inclusive, nos encaminhou também anunciando que aquilo que a Bel já tinha nos passado. Os 88 anos do Grupo Espírita Caminho do Progresso, que vai comemorar no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, às 14 horas, os 88 anos de existência. Então, no próximo sábado, 14 horas, Caminho do Progresso, lá em Santa Bárbara do Oeste, estarão comemorando 88 anos de existência. Muito bem. E essa música, se a gente pegar a letra, depois vocês busquem aí na internet, ela inclusive é interpretada também por Marisa Monte, é uma homenagem a esse casal suicida que nós lemos aí no Céu e Inferno, que eles recebam de nós as vibrações balsamizantes do nosso compadecido sentimento pela atitude deles, que serviu de exemplo para nós e para os outros que nos ouvem, e que eles possam, hoje em dia, quem sabe, se reencontrar e poder dar vazão a esse amor sentido. Muito bom. No começo, antes de começarmos o programa, tivemos uma conversa, eu e o Luiz, e é evidente que o assunto é suicídio, é um assunto importantíssimo e que requer de nós toda atenção e cuidado. Mas na doutrina espírita temos milhares de assuntos, grandes assuntos técnicos, mediúnicos, científicos, filosóficos, e assim, tudo é importante. Então, eu me comprometo com todos vocês de tentar trazer o que tem de mais importante. E hoje, só para finalizar aqui sobre o suicídio, eu vou rever depois o Céu e o Inferno, o que temos de interessante sobre o suicídio nos próximos manifestações que o Kardec colocou ali, para a gente sempre variar os temas. Mas hoje, ainda tudo sobre suicídio, eu trouxe aqui o livro Memória de um Suicida. Até para finalizar o assunto de maneira bastante didática. Esse livro é da Ivone Pereira, uma médium simplesmente fantástica, que psicografou o livro Memória do Suicida, e que no seu capítulo 2, ela intitula o nome Os Reprobos, quer dizer, aqueles que estão realmente à margem de um ambiente aceitável, os réprobos. E quem lê o livro Memória do Suicida nunca mais se esquece de orar por um suicida. E eu vou fazer uma pequena leitura aqui de qual é o sentimento que em geral invade aquele espírito que acabou de se suicidar. Até para a gente finalizar, e a Ivone coloca assim, Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de sabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, porque ele também era um suicida. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Aqui eu abro um parênteses, porque a Ivone, numa das entrevistas que o Luiz me falou, ela disse, os espíritos também desmaiam. Então ele desmaiou de tanta emoção aqui, a emoção triste, né? Os sentidos, as faculdades que traduzem o, entre aspas, eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre o meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Último parágrafo. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender, porque está fora de sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa anormalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. É uma declaração chocante, forte, muito bem escrita, muito bem escrita por aquele que se suicidou. Não é alguém olhando e falando, ah, eu vi isso. Não, eu me suicidei e eu vivi isso. Então vocês reparam, a dor é mais moral, é mais psíquica, é uma dor que o constrange por inteiro. E é tanta decepção e tanta tristeza por ter cometido o ato que muitas vezes o espírito perde a consciência e ele desmaia. E daqui a pouco ele acorda de novo, passa um tempo, ele desmaia de novo, porque ele está vivendo uma explosão de sentimentos desagradáveis. Talvez seja a tentativa de se matar de novo. Quem sabe, né? Quem sabe? Porque ele se suicidou na ilusão de que aquilo acabaria. Entendeu? Então é uma ausência que é temporária, porque o espírito é imortal. Entendeu? E aí, eu falando aqui, eu estou me dirigindo a mim, a todos que estão no programa e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Porque entre aqueles que nos ouvem, ou ao lado daquele que nos ouve, pode ter alguém que esteja pensando em suicídio, ou arquitetando essa ideia sinistra. E todos nós aqui, diante dessa descrição do Camilo Cândido Botelho, o mínimo que temos a fazer é isso que o Luiz colocou, que eu vou guardar essa frase, a reflexão que perdura. Precisamos refletir e refletir e refletir no que é o suicídio, para que isso cada vez mais diminua, para que diminua a dor dos lares que vivenciam esse drama. E nesse texto eu gostaria de ouvir o Luiz e o Alan. Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta. E o nosso intento é que toda e qualquer pessoa que ouça isso que nós vamos conversar, ela grave. Qual a duração, por exemplo, se você vai se suicidar por um tiro na orelha? Qual a duração de um estampido? Nossa, é milésimo, né? Milésimo. Acabou. Sabe qual a duração desse estampido para o suicida? Imagina esse estampido que dura fisicamente milésimos para acontecer. Para o suicida, ele se repete às vezes por anos. Nossa. Aquilo que ele imagina, é que nem uma pessoa que se atira num penhasco, que pensa assim, é 2 segundos para chegar lá embaixo. Isso, esse que leva 2 segundos fisicamente para acontecer, no mundo espiritual, na essência do espírito, ele se repete por anos. Nossa, uma tormenta. Uma tormenta. Então, o suicida, ele se ilude que aquilo leva 0,5 segundo. Porque ele não sabe que o reflexo daquilo no espírito leva anos. E o pior, porque por enquanto ele está vivo, ele acha que tem a alternativa do suicídio. Mas depois de se suicidar, não tem mais alternativa a curto prazo. Já aconteceu a tragédia? Já aconteceu. Aquilo ali vai levá-lo a uma espécie infernal de sofrimento, que ele vai chegar ao arrependimento pelo sofrimento, pela dor. Ele vai se arrepender da burrada que ele fez. E aqui, Luiz e Alan, eu queria colocar um parênteses. E aqui eu vou lembrar de um amigo meu. Não, eu queria só... Vocês lembram de algum filme retratando a condição do suicídio? Você lembra, né? Não. Suicídio. Eu sou péssimo para lembrar o nome de filme, mas com um artista Além da Vida, como que é? Amor Além da Vida fala sobre isso, né? Uhum. Como que é o nome do artista lá, famoso daquele filme? Né? Eu sou péssimo para lembrar o nome de artista. Não. É um artista conhecido. Você falou o nome do filme. Ele morreu de câncer de pâncreas. O que ocorre é exatamente isso. Isso devia ser um assunto muito retratado na sociedade. Entende? Nós cansamos de ver as memórias do Chico, as mães do Chico, o nosso lar. Isso devia ser retratado, porque o suicida está no nosso meio. Excelente. Entendeu? Sugestão. Quer dizer, e eles têm que se deparar com essa informação. Sugestão, Luiz. Um filme sobre esse livro. Exatamente. Fantástico. Um filme, novela. Mas mostrando a realidade disso. Você não vê, agora mesmo, essa semana, não passou aí essa coisa feita de 3 jovens que pula, aí dá o rastapé? Absurdo, então, né? É um absurdo. Mas o que acontece? De imediato a sociedade atacou o problema e aquilo ficou claro para todos. Não existe forma de se resolver um problema se não falando claramente sobre ele. Perfeito. Então, quando nós atacamos esses problemas de forma clara, de forma nítida, as pessoas dizem, pera um pouquinho, então eu não vou precisar me matar para descobrir isso. Pera, eu não sabia disso. Quantos? Vamos imaginar, tem 100 suicidas. 90 que ouvirem isso dizem, opa, pera um pouquinho, eu não vou pagar para ver isso aí. Sim. Entendeu? Vai chamar a atenção. Exatamente, Geraldo. E isso acontece em qualquer lugar, Luiz. Esse meu amigo, espírita, praticante, e a esposa era espírita, praticante, eu não a conheci. Frequentava reuniões espíritas, era médium. Ele chega na casa dela, ela tinha se suicidado. E no final, quando ela está morrendo, ela olha para ele e diz, eles conseguiram. É um processo obsessivo. Então, está aqui do lado. Aliás, a Ivone Pereira, quem lê os livros dela, vê, porque ela vivenciou isso. Sim. E ela coloca ela foi suicida. Que uma das ela provas foi, do suicídio é exatamente sofrer a ação dos obsessores. Ela menciona que perto de um penhasco, se atira, vai, você sabe, entendeu? Meu Deus, né? Então, são interessantes. Alan, que lações você teria desse... Não, eu puxei aqui até, eu acho que a gente tem que divulgar essas coisas boas. O filme chama Amor Além da Vida. E é com o Robin Williams. Isso. E é interessante porque assim, eles são um casal muito feliz, têm dois filhos, e num acidente de carro, os dois filhos morrem. Aí. E a mãe não... Não e não a mãe, e ele morre depois de um tempo num acidente também. O pai morre? O pai, o Robin Williams. E ela não aguentando a dor de tudo isso, ela suicida. E aí o filme mostra ele que está no paraíso. Né? Lógico, é uma alegoria. Não, ele vai ter todo um esforço para ir atrás dela. E é interessante porque aonde ele está no paraíso, são campos maravilhosos, é tudo lindo. E daí quando ele vai chegando perto dela, aquilo tudo é muito complicado, é muito pesado, é muito difícil. É um filme muito interessante. Você assistiu? Assisti. E ele retrata a condição espírita do... não é espírita, Eu sei, não, mas ele dizendo, tem retrata um lado... esse inferno. É lógico que ele tem mais... sim, do suicídio, é assim. Excelente. Ele retrata, assim... A mensagem, né? A mensagem vale a pena. E ainda com todo com todo o apoio, assim, de uma Hollywood, né? Que faz filme. Tranquilo, então, ótimo, excelente. É um filme, mas... Poderia se... Olha quanto enredo para filme tem no Céu e Inferno. Então, e isso é um tema em que realmente desperta a atenção. Quem muito fala disso é o André Trigueiro, em suas entrevistas. Então, mas outra coisa agora, só lembrando. Você vê, se fala tanto do suicídio, está com tanta preocupação com o suicídio, e não se divulga essa informação. Devia de ser Amor além uma da vida. Das campanhas, assistam Além da Vida. Amor Além da Vida, isso é um filme que eu vou até me interessar em ver. Eu vou assistir de novo. Não, ele é muito bonito. Para ver qual é a mensagem. É um filme até antigo, né? Deve ter uns 20, 30 anos. Uns 20, 30 anos. Que é de 98. 98, 20 anos, 22 anos. Então, que fique a sugestão. Para a União Espírita, né? Fica a sugestão lá naquelas sessões de sexta-feira. E tem uma informação, o que aconteceu com o Robin Williams em vida? Ele se suicidou. Ele se suicidou. Que coisa maluca. Depois desse filme. Que coisa maluca. Não é uma coisa maluca, né? O cara faz o filme e se suicida. Um cara de uma sensibilidade tremenda que fez filmes. Tem Pat Adams dele lá. Tem filmes maravilhosos. Suicida. Otimistas, né? Filmes calcados no otimismo. São coisas curiosas que esse pessoal que faz o teatro, que faz o cinema... Eu tive um irmão que fez um pouco de teatro e eles utilizam uma palavra, talvez sem entender a amplitude da palavra. O ator, pelo menos fazia assim, ele recebe o texto de um personagem e o diretor fala, você tem que incorporar o personagem. E ele fica trabalhando o personagem na cabeça dele, andando sozinho, até que ele incorpora o personagem. Então é curioso como o Robin Williams, um ator excepcional, reconhecida a sua capacidade. Ah, ele tem Oscar, tem Grammys, tem... Ele deve ter feito esse filme aí, em 2 anos ele ficou pensando sobre o assunto e no final da vida se suicida. Por que, Luiz? Olha, eu entendo uma coisa só. Você não lembra, você falou essa moça que ele falou que eles conseguiram, né? Ah, eles conseguiram. Eles conseguiram. Então, processo obsessivo E outra coisa, não entendeu a mensagem que viveu. Não captou. Levou a coisa, porque o cinema é o seguinte, você como artista, você adquire a ideia de que você está vendendo uma fantasia. E de repente você vive um drama que é a verdade e você não distingue um do outro. Porque qualquer criatura, Geraldo, qualquer criatura que tenha entendido essa questão do suicídio, ela não tem como se suicidar. Se ela entendeu... Se ela entendeu, ela não tem. Por que que eu vou fazer uma coisa que eu sei que não vai acontecer? Raciocina sobre isso. É a mesma coisa que você pegar um cheque sem fundo. Você já sabe que não vai dar certo. Você sabe que não vai acontecer. Então, é aquilo que você falou, é a reflexão que perdura. Exatamente. Né? Então... Olha, eu tô lendo aqui um pouco da biografia dele. Ele teve um uso forte de cocaína por bastante tempo. E junto com um outro, John Belushi, que era amigo dele, outro ator, né? E daí, com a morte desse amigo por overdose e com o nascimento da filha, aqueles laços de amor que Deus ajuda, né? Ele para, se interna no centro de reabilitação. E depois de um tempo lá na frente, ele volta a beber e tal. E daí ele vai hospitalizado, tem uma cirurgia do coração, já entra, entendeu? Uma questão de obsessão. Aí isso tudo tem obsessão envolvida. Tem obsessão envolvida. E daí ele se enforca, né? Que é uma morte. Ele se enforca. Então, agora, talvez... Ele estava lutando com uma depressão severa. Para finalizar, Alan e Luiz, Alan responde pela primeira vez assim... Você pode generalizar que em todo suicídio há uma obsessão? Difícil essa resposta. Eu poderia falar que o suicídio não é uma coisa que pinta na cabeça do cidadão agora e ele suicida. Não é em um minuto. É algo que vem sendo, que se constrói. E nesse processo de construção dessa vontade... ele certamente começa a se afinizar com uma vibração que ele passa então a irradiar com entidades que o convidam ou facilitam essa atitude. Então, para combater isso, a culpa não é do obsessor, é ele que chama o obsessor. Nós temos que lembrar sempre disso. A gente muitas vezes fala que o obsessor o influenciou, mas ele primeiramente vibrou no nível do obsessor que o influenciou. Então ele abriu uma porta, o obsessor o envolveu, e aí já não é só ele desejando, é mais gente no ouvido dele falando para ele fazer, e a gente que está em volta tem que fazer o quê? Preces, ajudar essa pessoa na medida do possível para ela mudar a vibração dela, para tentar afastar outros possíveis obsessores, outras influências, mas provavelmente, na maior parte dos casos, a obsessão, sim, está envolvida. Luiz. Nunca agimos sozinho. Nossa Senhora. Sempre. Mais ou menos, assim, sofremos uma influência. Obsessor, nós temos o nosso anjo da guarda que gritou no nosso ouvido. Não faça, não faça. Entendeu? Então... alguém falou assim, o que fazer, né? E é isso que eu te digo. Por exemplo, nós não podemos gritar, mas podemos orar, porque a oração fortalece o anjo da guarda, a oração enfraquece o obsessor, a oração fortalece aquele que... Então, em vez de orarmos por um suicida, vamos orar por um tentativa de suicídio ou pensamento de suicídio. Vamos chamar de pré-suicida. Exatamente. Seria, como é que se diz? Uma prevenção ao suicídio. Muito bem, meus amigos. Então ficam esses comentários, a reflexão de todos nós, a reflexão que perdura. Só para... Nós não temos a vacina que agora vão tentar fazer para o coronavírus? Sim. Mas não podemos criar uma vacina contra o suicídio. A instrução e a prece. Exatamente. Né? Então, que divulguemos isso, fica essas reflexões para que todos nós possamos estar mais sintonizados com Jesus no seu dia a dia e estarmos ao lado da nossa família, ajudando sempre no que for possível. Alan, suas últimas palavras? Uma ótima semana a todos. Eu queria divulgar mais uma vez que no dia 29 de fevereiro teremos o seminário da Associação Médica Espírita, com a intenção dali sair novos voluntários para a visita, para a capelania espírita, que é a visita médica nos hospitais Unimed e Santa Casa de Saúde, na qual eu farei a primeira palestra sobre perispírito e doenças. Tem mais 3 palestras, vão ser um sábado à tarde, 29. A inscrição é feita no próprio local, a partir das 13 horas do dia 29 de fevereiro, no Centro Espírita Manuel Augusto Girão. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos. Nós nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.